Zero pronto, Zero tem 3662, boa noite. Boa noite, tá 3662, alinha aí, mantém 1-0. Santana, 0362. Postina 6201, decolou aos 44, controle 198. 198, 620, obrigado. Oceaner 6201. Oceaner 6201, boa noite, submantenha 360 na saída da EL, vigilância radar. 360, subida da EL, autoriza BDEF. Autorizado da EL inicialmente, guarde direção do centro para VOB BDEF. Centro da EL 6201, obrigado. Maceió, nível 330, via Euperuísque 58, decola da Pistona 0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119.8, acione 5073. Tá 3 anos 102, chame pronto no 02. Salvador, tá 3662, boa noite. T62, saída Puca, subida mantenha 360, vigilância. Puca, subida ao 3, confirmando 360. Corrijo 370. 370. Salvador, Oceanarmia 201. Boa noite, Oceanarmia 310. Tem que entrar ação Quebec, autorização recebida 390. Ok, 6310, Salvador para Recife, nível. Eu tenho 350 já autorizado. Aceito ou aguarda recoordenação? Aceito 350. 350 autorizado, Recife, Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, acione 5061 e o controle em 119.8, o Xené 6310. Autorizado 350, fala do radar, curva esquerda, Puca na Caju, Upper Whisky 58, acione 5061, controle 19.8, a ponte 05, chame para puxa e acionar. 6310. Porto Seguro, Oceaner 6201. Autorizado, TAM 3152 e chame top para o táxi. Chame 6201, chame o centro Recife agora na frequência 1251, alterna 1-3325. 6201, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Agora chama Recife na frequência 2545, alterno 2085. 2545, 225, boa noite. passando 3258, então, viu? Tá 3258 da planta cópia. Afirmativo. Autorizado, Fortaleza, nível 38370, via Upzulu 19, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 119.8, acione 5064. Autorizado, Fortaleza, 370, via Upzulu 19, saída Momo, Frote, manda colar de esquerda, controle 198, transição 064. Correto, o TAM 3858, chame pronto no gate 7. Está 3152, está livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18, decimal 6, o ajuste é 10, 12. Solo, chané 6310, ponto 10, encanamento. O chané 6310 está autorizado e chame táxi. Vem para fora do táxi. Azul 4209, sua identificação, a chegada é a BOP, deixe mantém o 040. Controle Salvador, boa noite, vou no 404, dentro da QTS. Azul 404, direto Mari, aciona identificação, chegada Mari, desça ao 050. Voando Mari, 050 na chegada Mari, vou no 404. Emotivo, 050 na Mari. 104. 604, boa noite para Fortaleza, nível 370, copia? Copia. O gol no 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, pela APRA Zulu 19. Faz a decolagem na cabeceira 10, fará curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, transponder é 5075 e o controle 198, cotejo. Autorizado, Fortaleza, nível 370, pela APRA Zulu 19, decola da 10 com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, o transponder 5075. Controle 1998, voo no 604. Correto, no 604, chame em 118.6 quando pronto para o push, acionamento. Falta 3858, feedback acionamento, no 7. 3858, autorizado push acionamento no 7, chame em 118.6 quando pronto para o táxi. 7, iniciado até 3858. Então, 3152, decolado 02-2302, chama o controle em 198, boa noite. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, eu estou 3152, decolou 3152. 152, subou 330, saída Fuca, contato radar na decolagem. 330, Fuca, 3152. Puxa, né, 6310 no portão 5, já tá iniciando o push, confirma. Estimativo, vai iniciar agora, porque o meu problema no finger aqui não tava conseguindo acoplar, tá iniciando agora. Gente, chame 118.6 para o táxi. Vai chamar, obrigado. Grande Salvador, muito boa noite, sou o TAM 3305, informação Romeu. TAM 3305, acione identificação, a chegada é a Mari, direto Mari, descida ao 060. Mari, desce ao 060, TAM 3305. Bruno 404, vetor para interceptar final ILS, X-ray da pista 1 no 0, curva agora à direita para o 050, livre de restrição, prossiga para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, já passa estabilizado. É, pode manter para o de duna, não vai ficar, vai estabilizar a nossa descida, vai ficar muito alto. Ok, pro de duna, em descida 2000, ajuste no 0 no 2, já passa estabilizado. Tem condições de manter velocidade para o sequenciamento? Certo, a manter vai reduzir na próxima de duna. Reporte reduzindo, vou no 404. Táxi do Chané 6690, está com 67 a bordo, 3 horas e 40, Salvador. O Chané 6310, autorizado o táxi à sua direita, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 1012, chame pronto para a decolagem. Juliette Alfa 1012, está pronto para a decolagem. TAM 3152, chama agora Recife, 125, decimal 45, alterno 2085. Recife, 45, 2085, 152. Uno 34411, João Pessoa, vai seguir o Avianca via Juliette Alfa até o ponto de esperada 10, o altímetro 1012, chame pronto para decolagem, TAM 3850. Iniciar redução de velocidade, gol no 404. Confirme? Iniciar redução de velocidade para interceptar o localizador, gol no 404. Suficiente, repasse estabilizado, ajuste no 012. Pode dar a estabilidade, 012. Correu a Chané 6310, no ponto de espera da 10, pronto. O Chané 6310, está autorizada a linha de decolada 10, o vento é 10, 0 graus com 5 nós. Livre a linha de decolada 10, 6310. 76748, aciona identificação, chegada a Mari, desce, mantém o 070. 070, identificou a 6748. mantendo a linha e decola o 6390. Afirmativo. A linha decola, 110,5 nós. Obrigado. Tá 3858, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, 3858. Reduza para 1909, segue como número 2 na aproximação, tráfego na sua posição de 11 horas, 8 milhas, mantendo correção, passando 3 mil pés para 2 mil pés, é um Boeing 738 da Gol. É, está reduzindo aqui, 4209. 19-8, bom voo e boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Com o campo à vista, gol 9404. 404, chame agora a torre, 118, decimal 6. 26. Salvador, boa noite, seu Xané 6390 decolou. O Xané 6390, subou 350.